Atlântida, Atlântida, Atlântida. Do Big, o Big é preço baixo todo dia, o Big é top of mind, amigo. Ah, yeah. E da Milera, a moda está nas ruas. Não só o Big, né? Não só o Big. Não só o Big, o blog do Pretinho também. Ah, yeah. O blog do Pretinho, a Rádio Atlântida. O Alexandre Vetter. Este amigo aqui, Alexandre Vetter. Luciano Potter. Luciano Potter. Eu queria fazer uma rápida retificação aqui sobre o que falei no programa da Uma. Eu citei de comunicadores da Atlântida citados no Top of Mind. Este amigo aqui, Alexandre Vetter, e o nosso querido Mr. P. Mas neste ano nós temos a estreia de Harry Potter no Top of Mind. Mais uma informação errada. Ano passado já constava Harry Potter. Mas é que ele subiu degraus. Mas é que ele constava lá nas linhas pequenas, né? Agora ele está nas linhas grandes, na coluna. E então despachou o Mr. P para as linhas pequenas. Despachou o Mr. P para as linhas pequenas e acabou assumindo. Tá comendo poeira. Chupa, Mr. P! Vai dar ciumeira. Então é por isso. Não há ciumeira. Vai dar ciumeira. Não há ciumeira aqui entre nós, cara. Somos todos uma grande família. Que eu fiquei mais feliz mesmo foi pelo do Big. E o Davi Coimbra também é citado como colunista de jornal. Mas e o blog, Davi? E o blog? O Pretinho Básico te humilhou, Davi Coimbra. O teu blog não é Davi nada. Coimbra está aqui, ó. Mas sou eu contra 10, né, cara? Além disso, eu participo do Pretinho Básico Pianja. É verdade. Colunista de jornal, aparece o Paulo Santana com 41,8%. Obrigado. Na sequência, o Lazier Martins com 6%. Que nem escreve. E aí o Davi aparece atrás do Lazier com 1,6. 1,6? 1,6. É um ponto, quer dizer que de 100 pessoas, só 1,6 lembra de ti como colunista de jornal. Daí é que está. Davi, pensa que a cada 100 pessoas. Não, e o Lazier nunca escreveu em jornal na vida dele. Pois não sei é. Nem se o Lazier sabe escrever. Tá na tua mas coisa. De qualquer forma, é um prazer, uma honra pra gente receber o resultado de um trabalho que é feito ano a ano, a muitas mãos e todo mundo pegando junto, remando pro mesmo lado. A gente podia começar uma campanha pra botar o Maurício Amaral nos melhores produtores, né? De programa produtores de variedades. Obrigado, muito bem. Queridos, Maurício Amaral, beleza? Beleza. Potter, tudo bem? Estamos aí, gente. Certo, Piangers? Beleza. Cagezinho. Opa! O nosso querido Alcemar. Estamos aí. Anônimos Gourmet. Uá! Tudo bem, Betânia? Tudo bem. Fala, Zacarias. Todos eles vieram com o Pedrão Esmanioto para o Pretinho Básico. O Faustão chegando. Oh, Milton Leite. Uma bicha chegou no estúdio. Ai, gente, assim não é. Beijo pra Anitta e beijo pro Zé que estão escutando a gente no lado de trás, de fora do... Não, foi fora, como é que chama? Ali no banco de trás. No banco de trás. As suas cadeirinhas escutando o Pretinho Básico. Sensacional. Beijo, Anitta e Zé. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o colunista citado no Top of Mind. Paulo Santana escreve muito bem, cada dia melhor, por incrível que pareça. Eu dei um break no Santana lá atrás, a gente fala, agora voltei a ler o Santana e hoje o Santana prova na Zero Hora em sua coluna que está ouvindo o Pretinho Básico. Porque Santana fez uma coluna toda baseada em coletivos. É verdade. E a gente vem abordando coletivos aqui no programa há mais de uma semana. Seu Paulo Santana, não adianta o senhor ficar dizendo por aí que não gosta do Pretinho Básico, porque o senhor escuta o Pretinho Básico. Todo mundo tá ouvindo, bebê, todo mundo tá ouvindo, bebê, todo mundo tá ouvindo, bebê, todo mundo tá ouvindo, bebê. E se o senhor Paulo Santana tem alguma coisa contra a nos dizer, que diga em sua coluna de quinta-feira. Muito bom. Olha só, não só isso. Eles gostam de ti, Santana. Não só isso. Vi que eles gostam. A gente gosta muito do Santana. Eu sou muito fã do Santana e faz tempo. Tá bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. O SAMU de Porto Alegre iniciou neste mês o monitoramento visual de pessoas que circulam pelas ruas da capital. É um Big Brother, assim, né? A ferramenta auxilia na localização das vítimas de acidentes de trânsito e na tomada de decisão do médico, que acompanha em tempo real os fatos e providência e, os fatos e providência a ser tomada e providencia o deslocamento da ambulância atendimento. Era pra te quebrar esse texto. É muitas providências. Era muita providência. Providência e providencia. A produção tem se esmerado aqui na tarefa de me quebrar. As câmeras têm um zoom óptico e digital que permite ver lá no detalhe, tipo a câmera do RBS Cop, tá ligado? Uh-huh. Que vai buscar a imagem lá longe e te traz com alta definição. Na sala de operações do SAMU, o médico pode ver as vítimas de trauma em via pública e tomar algumas decisões a partir do que vê nas imagens. Droga, amputa o braço! Não, esquerdo, direito, esquerdo. Começou o corte. Não, esse não, o outro. Dá 2 pontos. 2 pontos, não 12, 2. Boi de 5 pernas tem chamado a atenção em Joinville. Tem certeza que é? Era uma perna. É uma perna. Vamos ao que segue. É uma anomalia. Lembra quando a gente estava lá na África, que nós fomos ver o elefante? E o elefante parecia que tinha 5 pernas. Foi impressionante. O Pedro Ernesto ficou tão impressionado. É mesmo? Foi. Pedro Ernesto que é top of mind. Tem isso, tem essa matéria no Padrola. Do exato momento que o Pedro enxerga o pênis do elefante. É um pênis gigantesco. Voltaremos ao boi de 5 pernas? Pois então, o boi de 5 pernas, tem chamado a atenção em Joinville e o animal já virou atração no Hotel Fazenda Dona Francisca. Ele tem uma pata a mais que nasceu. Nasceu no cupim dele. Pelo amor de Deus. É a foto no clique. Exatamente. É como se ele tivesse o cupim, ele tem uma pata no cupim. Horrível. Anomalia grotesca. O cupim é como se fosse a crina do cavalo, só que no boi, né? Boi de Chernobyl. É a nuca, né? A nuca. Isso é legal porque é legal. Mais pernil, né, cara? Pobre do bicho, que é isso, cara? O bicho corre. Eu prefiro pernil que cupim. Cara, esse boi tá pegando de vaca com o sucesso dele. Bom, essa perna extra tem 2 pés. Duas patas. Duas patas, no caso, né? Mais produção. Nojento ainda. O animal foi batizado como Carlito, mas todo mundo chama ele de Esquisito. Grande Esquisito. O fato é que esse boi é fruto de um fenômeno raro da natureza. Por alguma razão, algumas células responsáveis pelo desenvolvimento das patas migraram para outra região do corpo do animal e iniciaram assim o desenvolvimento de um membro naquele local. Imagina se isso vira coisa normal na vida do ser humano e nasce na testa do Potter, por exemplo, um pinto. Eu tenho. Na testa? Imagina algumas células do meu cérebro. Pô, tu merecia essa pra tua vida, hein? É, mas daí eu casava com ele, um beijinho na testa. Eu dava um beijinho na testa. Essa criança maravilhosa. Algumas células do meu cérebro foram pro meu pinto. É, todas, eu diria. Bom, continuando aqui, esta mesma situação pode ocorrer no homem com a formação de vice-versa, de dedos adicionais, complementa o médico. 6 dedos. O 21. Nós temos aqui na empresa, aqui na RBS, um colega clássico, não há quem não conheça, o 21, que tem o apelido de 21 justamente porque ele tem 21 dedos. E esses dias numa mão ele tem 6 dedos. É, deve ser isso, deve ser essa anomalia aí. E esses dias o Inter ganhou um jogo de 6-2, eu perguntei pro 21, quando foi o jogo do Inter, 21? Ele abriu uma mão, aí tinha 6 dedos e abriu a outra com 2. Querido 21, que tem a risada mais peculiar da face da terra, né, cara? Muito bem, outra peculiaridade aqui, além do 21, é sobre o boi. Esse boi, ele adora comer banana, rapaz. Banana é fruta. Mas nasceu pra mim esse boi, tchê. Mas que isso, tem rapaz. Um membro em cima, bem onde eu sento, em cima dele, não é? E gosta de banana. Meu Mas Deus. Mas tem que chamar não de Carlito, tem que chamar de gaúcho, tchê. O boi Galdério. Da onde é? Que baita orgulho. Tá tuitado, viu? Tá em Joinville. Tá tuitada a foto no nosso Twitter, pretinho da Nali Básico. Um membro a mais, tchê. Bom, metade dos brasileiros, mudando de assunto, com mais de 55 anos, tem hipertensão. A banho. Quanto mais a população vai envelhecendo, maior o risco de ter pressão alta. O diagnóstico de hipertensão é maior em mulheres do que em homens. É natural, a mulher é mais tensa que o homem, né? É, muito. A mulher é mais nervosa que o homem, porque muito a mulher sangra uma semana por mês e não morre, por isso ela é mais tensa. Qual é o outro bicho do reino animal que sangra uma semana e vive? A bicha. A bicha. Que bicha? A cadela. A bicha. Bicha. É. A cadela. Não, não, mas a cadela é mulher. É, cadela. Como assim? Então, toda mulher é uma cadela. Cadela. Não, toda fêmea. Toda fêmea. Mulher. A cadela é fêmea. É, e a mulher é fêmea. Fêmea fica melhor. É, a cadela é mulher no gênero, né? Feminino, enfim. Ai, queridos. Era isso então, mas tem que cuidar com o sal, tá? Tem que ter muito cuidado com o sal, na verdade. Olha o sal, galera. Hipertensão pode causar várias coisas, como o AVC, ataque cardíaco. Morte, é verdade. Esse boi tem alguma coisa a ver contigo, Homero? Derrame, fica que nem o vegetal. Derrame, exato. Fica parado, fica a boquinha pro lado. Dom Corleone, não, Dom Corleone não, o Dom... Todo errado. Dom Lázaro. Que nem o Lima Duarte, naquela novela. É, o Dom Lázaro. Tem uma novela do Lima Duarte. É, ele era o Dom Lázaro nessa novela. Também Lima Duarte, que ator. Teve um personagem dele que era... Dom Lázaro era o personagem? Essa parada aí, não me lembro não me lembro do nome dele. Era assim, não, Almir, olha pra mim. Eu lembro que é o Lima Duarte. Cara, que coisa irritante, o cara tá falando com uma pinta que não olha. Olha pra mim, Almir. Não, o mais irritante é o Dirceu. Dirceu! Mata! Não, mata não. Bom, tá bem, eram esses os destaques comentados do Clique RBS. São 6:13. Oba! E eu já me rendi a alguns... Pratos do dia! Pretinho básico, galera. Fogo glorioso, o inoxidável, o incansável, o inquebrável. KG, galera. Oito e 43, Glória Maria caminha pela orla carioca. Ô, KG, não é tu que conhece a casa da Glória Maria? Eu ia falar isso agora em Búzios. Cara, olha o tamanho da carteira do KG. O que tem ó, pra carteira do KG, Potter? Tem isso, cara. É irrelevante, vai. Totalmente irrelevante, cara. 10h39. Limpou a mesa, tinha um tijolo na mesa. 10h39, Fetter e o estagiário correm de legging próximo ao gasômetro. Opa! Opa! É maravilhoso. Verdade isso, Fetter. Fetter talvez seja o grande comunicador da rádio. Depois do... Daquele que eu me esqueci. De legging, cara. De leg? Não é legging, cara, que tava frio, era de manhã cedo, eu uso um troço que é... Não, 10h39 não é de manhã cedo. Não era 10h39, era antes. Não, eu tenho a minha equipe. Era 8h30 da manhã. Eu confio na minha equipe, não é, 10h39. 10h39 já tá voltando. É o que tu diz pra tua mulher. Eu visto às 10h39. É. Tá bom. Tá, mas a legging é pra, por causa do frio. É minha casa com o jornal. Estagiário. Legging, meu estagiário. É leg de bermuda? Nem vi o estagiário lá, cara. Tava contigo, tava correndo contigo, como assim? Coincidência, os dois estavam correndo, um de cada legging. Um na sua. Ele devia estar mais à frente ou mais atrás, eu não vi. Devia estar mais à frente. Fazia aquecimento junto, sabe como é que é aquele negócio de aquecimento? Sim, segura minha perna. Alongamento, né? Leg pra cá, leg pra lá. Alongamento. É, daí entraram correndo. Pega aqui no meu posterior. 12h52, Marcos Palmeira distribui beijinhos em senhoras durante passeio no Leblon. Ah, educado, moço, né? 14h12, Vânia Love vai trocar prótese dos seios. Quem é Vânia Love? Uma negra maravilhosa. Mulher do Wagner Love. Negra maravilhosa. Não, não sei. Tem nada a ver com o Wagner Love. Se é Vânia Love, cara... Ah, Love não é sobrenome, né? Quer dizer que então que qualquer Lopes, então, é meu... Love não é sobrenome, cara. É que essas mulheres... nome artístico, elas ganham, lembra as Ronaldinhas? As Ronaldinhas ganharam o sobrenome Ronaldinhas porque elas... Mas por isso que a gente talvez... Alô, Potter? Ficavam com o Ronaldinho. Cara, que isso. Rainha de bateria do Império Serrano. Agora sim. É uma gostosa. Tem muito amor pra dar, Vânia. 16h43, Priscila Pires e o noivo viajam pra Bahia. Opa! Quem é a Priscila? O noivo é o Xícara. Ah, é a Pri do BBB, é ex-BBB. É o Beto Xícara, que namora a Priscila Pires. O bullying, né? Agora? Nossa, quando, KG? Nove minutinhos. Nove minutos, cara. Não, eu não mais preciso do nem isso. Contar, era 18:07, KG. Olha aí, meu, a gloriosa Grazi Massafera. Deixa a academia de celular na mão. Essa mina... Essa guria, eu vou dizer, essa é realmente linda. Essa guria é linda, cara. Ela é muito bonita. Mas ela dirigiu sem carteira. Eu tô falando da beleza do rosto. O corpo dela, Fred. O corpo dela é bonito. E ela, isso faz dela Não sei se ela é gostosa, mas ela é bonita. Não, cara. Tem como tu falar a palavra gostosa. Ela é bem bicha mesmo. Olha, entre se eu tivesse que escolher entre o Cauã Raymond e a Grazi, eu escolheria a Grazi. Eu também. Eu era o Cauã. Eu também. Era isso, Girina? Graças a Deus. Tá bem, Girina. Vamos ver quem é que tá aqui do meu lado aqui. É só eu. Tudo bom, Semar? Tudo bem. Cadê a dentadura, Semar? A dentadura que eu perdi no ônibus. Porra, Semar. Perdi o ônibus. Qual ônibus? No ônibus que atrasou assim, tá uma hora. Calma. É a Belina? Calma. É, eu também de ônibus. Belina, não dá mais. Ah, é? Tá muito parado o trânsito pra uma Belina, né? É, muito parado. Gasta muito, né? E ela tá desregulada, ela fica pagando, né? Ah, o carburador é completamente regulado, a letra tá oscilando bastante. Tu bebeu ou você vai pra ir no jogo? Ah, mas eu negar, eu bebi antes. Faz isso, é rápida. Hã? Frase rápida. Quê? Frase rápida. Frase rápida. Hoje... Calma aí. Passeando pelo jardim, lembrei de você. Não pela rosa que cheirei, mas sim pela merda que pisei. Baita frase! A Love lá é irmã do Wagner Love. Ah, é irmã do Love. Família Love. Muito só Love. Dar, né? E aí, Marcola, o que tem no iPhone aí? Cara, olha só o dado do Labella. Depois de ser obrigado a ficar 250 metros da Luana Piovani, agora tem que ficar 300 metros da Viviane Saraíba, outra mulher dele, que bateu isso. Também. Tem que respeitar esse magrão. Né? Então ele tem uma triangulação. Cara, daqui a pouco, né? Ele não vai ter onde ficar. É, se estão as duas no mesmo lugar. Mas é o seguinte... Uma vem de um lado e outra vem de outro. É. Eu confesso que eu não entendo isso aí. Eu também não. Acho absurdo. Se ele sabe que ela tá... É, por exemplo, show do Paul McCartney. Ele tem que sair. Não. O que eu acho interessante é que a Luana Piovani é 250 metros. A Viviane é 300, ou seja, nesses 50 metros... Ele é mais perigoso com ela. É de acordo com o tipo de agressão que elas sofreram. A Luana Piovani sofreu uma agressão mais leve e a outra uma agressão mais pesada. A 50 assim. Metros ele não vai conseguir fazer também... É a mesma agressão, nenhuma das duas. Esses 50 metros não serve pra nada. De novo agora só dando tiro. Não, mas, mas é o que tá dizendo. Mas pô, a dica resolve. Mas aqui, ó, é o que tá dizendo o patrão, show do Paul McCartney. O campo do Beira Rio ali tem 100 metros. É um na área VIP então e o outro lá no placar. Não pode? Não pode, eu acho que não poderia sair, cara. Eu só quero saber como é que funciona assim, ó, nesse sentido, tá? Eu não posso ficar treinando. Cara, funciona assim, ó, não se bate em mulher. Acabou. Não, isso eu sei, mas depois de bater. Né? Veio a bater na mulher. Quem aqui nunca bateu na mulher? A mulher tem uma autorização judicial que exige que o cara fique a 300 metros dela. Se o cara tiver menos de 300 metros dela, ela se sentir incomodada, ela vai e chama um agente policial e diz: olha aqui, o meu ex-marido tá aqui, ele não pode ficar a 300 metros de mim, eu quero que o senhor afaste ele de mim. Ah, tá. Aí o policial vai lá e diz: ó, o senhor tem que sair. Só o policial pode fazer isso. Uma autoridade. É, por exemplo, assim, um segurança de uma casa outra não pode fazer. Não, tem que ser. Não. Tem que ser alguém oficial. Acho que tem que ser uma autoridade. Por causa dessas medidas, o dado Labella já é uma unidade métrica, gente. Vendo casa de aproximadamente um dado quadrado. Padaria mais próxima da minha casa fica um dado de distância, 300 metros, 250 metros. Boa. Tem que fazer uma nova placa de trânsito, lombada a um dado. Polícia Rodoviária Federal. A dois dados. Dois dados. Nova modalidade para a Olimpíada, corrida de três dados rasos. Eu vou fazer com quanto que eu meço, tá? Quantos dados eu meço? Vende-se terreno de 10 dados quadrados de terra batida. A voz do GPS: vire à direita em um dado. A velocidade da luz pode ser expressa em 999 mil dados do Labella por segundo. Mais 100 metros, o dado do Labella vira um quarteirão. Mandou aqui o Valdemar Neto. O nome dele é Valdemar. Que compilou aqui uma galera aqui que escreveu no Twitter. Valdemar. Então tem o Chicão, o Renan, da Silva, o Jorge Andreps, o Lenecri, o Pandorf e o Drigo, que mandaram essas... Ah, também a Kátia Rocha. Escreveram isso tudo no twitter.com. Obrigado, Marcos. Vai daí, Davi. O Luiz Fernando da Rosa é taxista. Opa. Coitado. E ele mandou um e-mail pra nós. Por que coitado, cara? É porque coitado, KG? Por quê? Não, mas foi tu que falou coitado, Pianja. Eu? É. Tem certeza? Absoluto. Larga o telefone, Pianja. Ah, Pianja, tu tá doente, Pianja. Tu tem que te tratar, bro. O Maurício já te liberou pras férias. Olha só, ele não tira o olho do telefone. Todo mundo tá com o seu celular no bolso. Não, só eu tenho que ficar longe. É, dá um exemplo. Tem que ficar 300 metros do celular. Tem que ficar um dado do Labella de isso. Tu é dependente, Pianja. Tu consegue mais isso. Que triste isso, cara. Que triste isso. Garanto que com a tua mulher, tu não fica com a tua mulher de mão o tempo todo. E se meu chefe me manda uma mensagem, cara? Seu chefe não vai te mandar mensagem, cara, agora? Me mandar agora uma mensagem. Seu chefe não tem cartão. É, eu tô sem crédito. Vai, Davizinho, vai. Então, o Luciano. Nosso querido parceiro Rosa, motorista é de táxi. Aliás, uma galera que pilota a latinha aí. Escuta o pretinho, muito obrigado. Eu peguei um táxi esses dias. Aliás, pra... Ponto. Fiquei até esse dia. Sério, ponto. Cara? Acabou. É louco. Ai, é um taxista que levou 3 tiros, cara. Foi assaltado, né? E aí o cara deu um tiro nele na barriga, furou a barriga dele. Aí ele continuou acelerando, o cara disse, para. Ele continuou acelerando e aí bateu no carro da frente. O assaltante botou a arma no pescoço dele aqui atrás e pá, deu um tiro no pescoço. No pescoço, ele falou que sentiu assim como... Ele pum, lembrou da infância dele, quando um primo dele bateu com uma madeira na cabeça dele. Um dia lá da infância dele. Ele pá, só sentiu impacto, não sentiu dor nenhuma. Mas foi uma corrida de táxi ou uma entrevista? Tu entrevistou o taxista? Fiquei trocando ideia com ele, né, cara? Um sobrevivente. E o cara sobreviveu e tá pilotando. Tá, e o terceiro tira aqui do lado, aqui, ó. Perdeu os dentes. Na bochecha. Perdeu os dentes e cuspiu os dentes no chão. Sobreviveu, é isso? E sobreviveu. E pilota táxi. Sabe, ainda. Entrou no hospital andando. Tá e pilota até hoje. E parou pra te dar corrida. É um Highlander. São sobreviventes esses. Tu pegou, ele tava sangrando ainda, cara. Ele tava na terceira corrida depois do incidente. E ainda parou pra te pegar, cara. Ainda parou. Trabalhador. O risco que correu. O cara chegou em casa, fez um churrasco pra família. Ele tava meio todo, aproveitei e levei todo o dinheiro dele. Que absurdo isso, cara. Mas Davi, continuando aí no e-mail do nosso ouvinte taxista. O Luciano da Rosa é taxista e nos mandou um gentil e-mail. Tu já ouviu, ele tá dizendo pra nós, tá, né? Tu já ouviu falar em dia do centroavante? Não. E no dia do zagueiro? Não. E talvez o dia do técnico? Não. Pode até ser que haja um dia específico para cada um desses. Não tem, eu acho. Mas sem dúvida... Olha a trilha. Obrigado. Mas sem dúvida, nenhum é tão comemorado e tão especial quanto o dia do goleiro. Nesse dia 26 de abril, celebramos uma escolha que fizemos. Ele deve ser goleiro. Em algum momento da nossa infância. Quer dizer, ele era ruim. Ah, pera aí um pouquinho. Goleiro das duas, uma. Ou a gente escolhe, ou nos escolhe. Pra ir pro gol. Exatamente. É sempre o ruim. Maurício é goleiro. É sempre o ruim. Ou escolhido. Tu tem uma vocação violenta, ou é o pior de todos. Não, o gordinho, né? Geralmente é o gordinho. Rodrigo. Semana, tu não tinha sido... Nunca foi escolhido pra ser goleiro. Não, Santa Maria, não. O bom de bola é joga lá na frente, centroavante. O cara que não é tão bom, ele é atacante. Mediano. O que, um pouco menos, ele é meia. Se ele, o cara que é ruim já é zagueiro. Tá, e o Gamarra? Volante. Eu acho que o pior de todos é o volante. Que é o bom mesmo. O lateral, então. O pior, o perebão, é o goleiro. Tá, e o Gamarra? Não, eu acho assim, o bom mesmo joga no meio. Né? Aí diz assim, ó. Mas ele queria ser atacante, pode ser. Vai lá pra frente, só mete a bola no gol. Tu que é ruim, fica na zaga, não sai daí. E tu que é ruim, fica lá no gol. É, tu quer gordinho aqui, fica lá no gol. O bom joga no meio. O bom joga no meio. Não, cara, o Davi acabou de dizer que o bom joga lá na frente. O bom é na frente. Vai querer discutir com o Davi. Porque o cara, assim, ó, é habilidade específica. O cara que tá lá na frente, o que que tem que saber fazer? Gol. Isso aí não é qualquer um pra saber fazer. É verdade. E o goleiro, que tem que saber fazer? Defender gol. Defender. Também dia, é habilidade específica. Um dia o Kleber, por exemplo, acordou assim: você goleiro. Ele vira e mexe, foi um baita goleiro. Foi goleiro. 20 anos baita atacando. Goleiro. Ganhou o Potter. Campeão todos os do títulos mundo, quase, né, que pode ganhar um goleiro. E se jogam, tu é goleiro e jogam pra ti um pinto e uma perereca? Qual que tu agarra? Não, vai daí, Davi. Continua. É, vai daí, uma Davi. Perereca. E daí deixa o pinto entrar. Claro! Claro! Não tendo mais nada pra dizer, claro! Zacaria gostou. Mas, Davi, o nosso amigo taxista... Nesse dia 26 de abril, celebramos uma escolha que fizemos em algum momento da nossa infância. Ou até mesmo da juventude ou fase adulta. A decisão de que seríamos o número um. O ser da camiseta diferente, a quem quase tudo é permitido dentro de um campo de futebol. O único entre 11 que pode agarrar a bola como se fosse filha e tratá-la com carinho, enquanto os outros 10 do time maltratam chutando. O lateral pode também pegar com a mão. É verdade. O juiz. Por isso e mais uma série de razões, temos sim de nos parabenizar por esse dia especial de hoje. Parabéns. Parabéns a todos aqueles que são goleiros neste Brasil imenso, que continuem alimentando esse sonho inexplicável, que é ser o guardião do paraíso. O Jorge Ben tem uma música. E aí diz o seguinte, abraço, ler no PB das 13 horas, se possível... O Fetter. Pô, que beleza, hein? E aí termina assim, obrigado, Maurício Amaral. Tem uma música assim. Esse é o ouvinte do programa. Eu vou lhe avisar Goleiro não pode falhar, nem pode ficar com fome na hora de jogar. Não, não. Se não é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Sabe que o nosso Chico Isidro, que era goleiro do nosso time, que a gente jogava... Pô, grande Chico. Chico, Chicão Isidro. Pô, Chico Isidro é o nome de goleiro, né? O Chicão Isidro. Aconteceu o seguinte, ele tava namorando um bom tempo, e ele era daqueles caras, ele adora cinema, tem até um blog de cinema. É, tem um blog de cinema. E o Chico ia, assim, a 4 filmes num dia só, 5 filmes, 6 dias, passava a madrugada no cinema. É, não ter o que fazer, né? Sem a namorada. Namorada de muito tempo. Aí tem que um dia a namorada disse, chega, namorada fazer o quê? Chega! Eu vou embora! E foi embora e deixou o Chico Zito ficou arrasado, cara. Arrasado. Ele queria voltar. Por favor, não vamos no cinema. Eu te levo onde tu quiser. Eu te levo em todos os restaurantes. 3 estrelas do Guia Michelin. E ela, não, eu vou embora, Chico Zito. E se foi. Cara, o Chico Zito ficou arrasado. Ele chorava no campo. Eu vou embora, Chico Zito. ele imagina um goleiro, um negão... quase 2 metros de altura, grande, gordo, tem telefone chorando. Dá pra imaginar, chorando embaixo, que é o telefone do Chiquezinho. Embaixo das traves, cara. Aí ele chorava, tava deprimido, ele chorava no vestiário, chorava no campo. E aí, pô, eu lá, zagueirão, tal, aquela coisa, passava a bola e o Chico Zido, aquela lágrima, caía, molhava solitária. A grande área. Tá? Eu não podia nem reclamar do Chico Zido, cara. Porque tava e deprimido. Naquele dia o Chico Zido vazou. Ele perdeu 48 quilos com a depressão, cara. E escreveu um livro. Chamado Don Quixote. Não. Como ser imaturo e perder um grande amor. Bah, tá sério? Verdade. É um mestre. Tudo isso mais, cara. É um mestre. Demais, demais. Como ser imaturo e perder um grande amor. Ah, esse é o cara. Demais. E a mulher voltou? Não. Mulheres são assim. Não, mas agora ele tá bem. Mulheres não valem nada. Tá tranquilo. Ele não traiu ela. Mas agora ele tá com um cara bem legal. Ele só queria ver filme. Ele vai ao cinema todos os dias com o cara e tal, já viram Milk. Ô, Potterzinho. Oi. Antes de tu engatar aí o teu script. Não dá o telefone do Piangas, deixa longe do Piangas. Chegou uma mensagem, Ana. Lê aí, Davi. Não lê. Querido. Não. Ah, não lê, do dos outros é que suco, né? Lê, Marcos? Lê. Diz pro Potter cantar a música do zagueiro. Acabei de cantar? Não. Arrepia, zagueiro. Zagueiro. Dia desses, o próprio Potter falou aqui no programa sobre Estados Unidos veta. Estados Unidos veta ontem, né? E o Davi tava junto até. Sim, e foi, sim. Recorremos ao Davi pra buscar a correção. E agora nosso professor Cid Ferreira, eu não me dei por satisfeito, tá, Davi? Confesso foi no que professor. Eu não fui no professor, mas eu fiquei naquela, putz, eu acho que eu tô certo, mas não vou discutir com o Davi e tal. Enfim, os dois estavam corretos. Sendo que a regra que o professor cita aqui, ele diz, sem querer ser chato, achei bacana esclarecer a dúvida de concordância que apareceu aí no programa. Usamos o verbo no plural para nomes pluralizados com artigo. Usamos singular quando não há artigo. Portanto, Estados Unidos veta novos acordos. Ah, ou os Estados Unidos. Os Estados Unidos vetam novos acordos. Muito bom, professor. Espero ter ajudado o professor Cid Ferreira de Camboriú. Muito obrigado, então, professor tu tava Cid certo, Ferreira. Que a frase era Estados Unidos veta não sei o que, não sei o que. E tu definiu essa história. Isso aí. Não tinha os na frase. É, eu não gosto de ficar dizendo que eu fico que eu sou certo. Mais uma vez, magnânimo. Mais uma vez, né? Obrigado, amigozinho. Vai, Potter! O Simon Rosa Saraiva. Ele faz uma entrevista com a gente aqui. Simon Rosa é nome de surfista. É, né? Simon Rosa. Ele é fã do programa Simon Rosa. Rosa. Ele tem 5 perguntas e vocês vão respondendo pra ele, tá? Tá. Ah, era o Peterson Rosa. Tá. É. Vamos lá. Primeira pergunta. O programa mais difícil de fazer. Qual foi o programa pretinho básico mais difícil de fazer na história? O acidente da TAM. É. Quando caiu o Boeing da TAM, esse a gente tava no ar. Verdade. Pra mim, eu não tava no ar, foi o agora do Realengo lá, um dia depois. Segunda pergunta. Qual foi o pior programa da história do PB? O pior? O pior é o de hoje, tá sendo agora. O pior é o atual sempre, cara. É, isso não tem. Não, os piores foram os primeiros. O pior é sempre o próximo, né, galera? Já tinha informação ainda, não sabia pra o que ia ser e tal. Ah, é difícil, foram tantos ruins, cara. Também, é. Qual foi o programa mais engraçado da história? Também é difícil, né, cara? Não chegou ainda. Eu lembro de um. O dia que o Piangas contou a história do Almir. Do cinegrafista Almir. Da criação do Almir. Do rapel. O rapezista. O Almir. Almir. Rapelista. Mas tem vários, ah, tem uns com, da Égua. É, tem uns com o Neto Fagundes aqui que a gente se dobra. É que também Égua. É uma questão engraçada, é uma questão de percepção. Vai muito do teu estado de espírito na hora também pra entender aquilo engraçado ou não engraçado e tal. E isso aí, imagina uma audiência de 1 milhão de pessoas, como é que fica? É, né? Mas cada eu acho que o último. O, seu conceito. O último programa engraçado foi lá por 2008. Tá, e o programa mais chato da história do PBL. É chato. É o próximo. Amanhã é uma. E o pior aperto que o PB já passou ao vivo? Não, o pior aperto que o PB passa, na verdade, não é o PB, sou eu quem passa quando eu vou como é que chama? Nas audiências. Eu ouvi lá as mijadas do juiz por causa de vocês. Tá, mas tem que ser ao vivo. Mas é ao vivo, eu tô lá ao vivo, na hora mesmo. Não, aqui no programa. Ah, aqui aperto. No programa não sei. Ah, quando... ah, não, quando, pô, quando vem essas notícias ou e-mails emocionantes que o cara embarga a voz e acaba pagando vale de chorar no ar aqui. Eu já paguei esse vale várias vezes, o Porã já pagou esse vale no ar também. É, não acho tem... que o Porã chorou porque te viu chorando. Nem vômito, cara. É muito puxa-saco. Não, porque o Porã já chorou na frente e eu chorei depois porque ele chorou também. É que nem bucejo, né? Bom, vamos fazer. Era isso, Potter, então? Como é o nosso ouvinte, o nome dele aí? Eu acho que a última pergunta não foi respondida. Qual é a última pergunta? Pior aperto que o PB já passou. Eu falei, cara, na minha opinião, os apertos são os e-mails emocionantes que a gente paga o vale de chorar no ar aqui. É um apertão, né? Tô chorando com 1 milhão de pessoas onde te vê chorando. E a última frase dele: pode ficar tranquilo, Fetter? Pode ficar tranquilo, Fetter? Que a cada ouvinte que você perde por causa do Potter, você ganha 2 pelo Porã. Ah, que beleza! Simon Rosa Saraiva. Vai, Simon! É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Nos lembra aqui um ouvinte também que eu não sei de quem é, porque só tem o número dele, 9774. Não vou dizer. Esse no final, ele diz: o maior aperto foi o do trote do sequestro. Que também foi um momento delicado do programa. Não chegou a ser um aperto. Mas foi legal. Um outro trote de espírito, que foi mais aperto, eu acho, né? Um outro trote que não foi ao ar. É verdade. Esse foi mais aperto. Tá bem. Né? Baita aperto, né, Tia? Tá, vamos pros classificados aqui. Aí, rapaziada do PB, sou de Criciúma e fanático pelo meu Tigrão. Tô precisando vender meu Escort ano 96, branco, motor 1.8, muito bonito. Quase nem ando mais com ele depois que comprei um outro veículo mais novo. Porém, agora estou precisando vendê-lo, pois não é viável ter 2 carros. Estou pedindo R$8.000 e aceito propostas ou moto no negócio. E-mail para Leandro Crick, arroba gmail.com. Como é que é o Crick? C-R-I-C, Crick, de Criciúma, arroba gmail.com. Qual é o carro? Um Escort 1.8 96. Lá em Criciúma tudo é CRI, cara. Sério? CRI, era. Tem um verdade. Monte de empresas: CRI Vel, CRI Pesca, CRI Pica. Pra quem não notou, vem o quê? CRI o quê? CRI Pista. CRI Pista. CRI Pista. Estou vendendo minha bicicleta de ciclismo, pois não tenho mais tempo de me dedicar ao esporte. A bicicleta faz bem. Arroba. Faz bem. Tem alguma outra bicicleta que não seja de ciclismo? Que mal pergunta. Claro. Claro. A ergométrica. Passeio, ciclismo, mountain bike. É, ciclismo pra mim é aquelas bicicletas que tem aqueles guidon que parecem uns chifres. É, as bem fininhas, bem fininhas. Caloi 10. Caloi 10. Ah, Caloi 10, tá. A bicicleta tá praticamente nova, pois andei somente 400 quilômetros em rolo indoor. Perdão. Oh. E nunca andou no asfalto, pois meu objetivo era perder peso. Não tem nenhum risco ou peças trocadas. Está completamente original. Quanto? A bicicleta, vamos ao modelo, é uma Scott Speedster. Scott Speedster. S30 ano 2010, já com pedais de encaixe novos da marca Shimano. É. O valor da bicicleta é R$4.300. Shimano. Pô, é metade do valor do Scott que o parceiro tá vendendo ali. R$4.300 sem hospedar. O verbo hospedar. Mas o que eu vou fazer com uma bicicleta sem pedal? Esse é o valor só da bicicleta. Não, é os pedais especiais de encaixe. Exato. Que é a pedaleira, né? A chamada pedaleira. E eu tô pedindo apenas R$3.000 com os pedais. A bicicleta está em Caxias do Sul. Sem os pedais é mais caro. Caiu o preço? O preço original na loja de R$4.300 sem os pedais. O pedal que vem na bicicleta é um vagabundo. Mas calma, não pode ser vagabundo com a bicicleta de R$4.300. Mas acontece, tem carro de 30 mil. Na loja R$4.300 sem os pedais, ele tá vendendo R$3.000 com os pedais. Sem os pedais, te mando. Ajuda o cara a vender. Ajuda. Não, tu tá prejudicando. Não, cara. Tô ajudando. A bicicleta está em Caxias também. Do Sul. Um abraço a todos e parabéns pelo ótimo programa. Mandou o Gilmar Giacomelli, terra.com.br. O Gilmar. O Gilmar Giacomelli, Almir, é com dois L's no Giacomelli. Giacomelli, sobrenome Giacomelli. Famoso. E o Gilmar, o gringo, o famoso gringo. E o Gilmar, quantos L's Gilmar tem? Gilmar é um L só. Tá bom. Gilmar arroba, Bigode. Arroba terra, terra tem dois R's, ponto com, ponto BR. Já BR tem um R só. Quantos T's? Dois T junto, Almir. Dois T junto. Gilmar. É um, dois T junto. Gilmar com Gilmar dois T junto. Gilmar com dois T junto. E aí, tá o produtinho, Almir? Quem aqui teve o celular roubado ultimamente, no último... Eu não tive, Almir. Nas três horas. Só o Pianjas teve. Exatamente. Pra você que gosta de ter o seu celular junto, é você, sem ser roubo, sem ser arrombado. Tu tava com o Alcemar hoje à tarde? Eu vou negar. Vai negar tava, ou não? Não vou negar. Não vai negar. Tava eu e o Alcemar conversando com o gerente lá do Banco Itaú. Tá vergonha. Conseguiu um patrocínio pro nosso novo projeto. É verdade. O maior prédio do mundo. Vamos construir. É mesmo? Vamos construir. É, ou aqui em Porto Alegre ou em Florianópolis. Todo galvanizado. Chapa 7. Chapa 7. Latela em cima. Galvanizado de chapa 7, rapaz. Vamos usar só aquelas vigas lá que tu falasse. Você sabe qual é, 12. Qual é o maior prédio do sul do Brasil? Onde está localizado? O maior prédio do sul. Criciúma, não é? Em Criciúma, Criciúma, cara. É verdade. É o edifício Lúcio Cavalero. Quantos andares? 34, se não me engano. E sabe qual é a terceira maior... Tenho certeza, mas 30 e pouco. A terceira maior estátua do Brasil? Caçador. Fica Joaçaba. Fica Joaçaba. É? Terceira maior estátua da América. Da América, é mesmo? Primeira estátua da Liberdade. Estátua do quê lá? Estátua da Liberdade. Segundo, Cristo Redentor. Tá. Terceiro, é um Frei. Frei? É um Frei. Tem lá em Joaçaba. Não sabe nem o nome do Frei. É um Frei, Frei, não é um Frei só, que nem o Papa. Papa só tem um, Frei não tem um só. Tem vários Freis. Tem vários Freis? Sim. Oh, então é por isso. Mas o que, que é? Tu não sabia, meu Deus. Mas eu me fala mais do teu produto, amigo. É o No Cellular Hub. Hã? No Cellular Hub. Hub. Hub. Quem sabe, quem sabe Rob Steel, né? Steel não é, não. Steel é ainda em inglês. Não, depende de como tu escreve, cara. No Cellular Hub é a garantia de que você não vai ter o seu celular roubado. O que o Almir que te faz? Que? Vai lá na sua casa e instala uma cinta de aço inoxidável soldada no seu corpo. No seu corpo? Para sempre, junto ao osso da bacia. Que bom! E consegue com dois... Com dois parafusos, vou mostrar aqui no KG. Tá. Vai lá. KG. Vai, aqui, vai. Ó, na bacia dele aqui. Aqui o parafuso. Credo! Do outro lado. Olha o sangue espirrando. Isso aqui é gordura, gente. Isso aqui não mostra do outro lado agora. Isso é gordura. Isso é do outro lado agora. Do outro lado, mais um parafuso aqui, ó. Mas o processo é indolor, ainda bem. E a placa de aço inoxidável, a gente é a parafusa. Olha o osso ali, amigo. Seu osso. O osso é a parte mais resistente do corpo. Não precisa ter medo. Isso aqui, ó, isso aqui vai cicatrizar. 40 dias tá cicatrizado. Entendeu? Demais. Então, vai sangrar por 40 dias, mas nunca mais. Vai sangrar por 40 dias. Nunca mais vão roubar teu celular. Que beleza, Almir. Qual é o e-mail, Almir? O e-mail é alguém ajuda o cachê, arroba Samu, pelo amor de Deus. Deu tá vendo? Samu, tá vendo? Ponto WLW. Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Clã. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, 13 minutos para 7. Já tá na hora do Doutor Alceu, o Big é preço baixo todo dia e da Milera Moda está nas ruas. Tudo bom aí, Doutor Alceu? Exatamente! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Tá todo mundo indo pro Olímpico, vindo ao Pretinho Básico do Pepe. Eu já posso limitar, hein, doutor Alceu? E os motoristas enfrentam lentidão, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. Sim, eu também enfrento lentidão. Lentidão. Ele tá demais. Mas forçou, hein, Gaúcho? E é bom levar o casaquinho, doutor Peter, é verdade. Porque vai ter frio hoje, doutor. Apesar de não ser na beira do rio, bate um ventinho ali, né? É papo mesmo, Peter. Tá rolando uma parada com a geral do Grêmio e a popular do Inter, a guarda popular do Inter. E a BM pediu para o cadastramento das torcidas, né? número mínimo de 100. A brigada militar, né? É, ou quer dizer, no máximo 100 integrantes. Só que a geral e a popular são torcidas que não tem um núcleo organizado, mas não são torcidas organizadas. Qualquer um pode chegar lá e cantar e pular, não precisa ser integrante, não tem subsídio de ingresso, a maioria... Tem carteirinha, né? É, a maioria sócio, é sócio. Da né? geral, de é, olho, né? da torcida ou da guarda, enfim. Exatamente, e aí eles estão pedindo ajuda, mandam e-mail pra gente, as duas torcidas, até pros gremistas pedindo ajuda pro Colorado e vice-versa, de o que pode fazer pra melhorar e tudo mais. A dica que eu dou é o seguinte, eles entre eles mesmos tem um núcleo organizador, né? Eles têm assim quem são os mais adeptos, sim, né? Sim, os líderes, né? Os que chegam antes pra pendurar a bandeira, né, e tudo mais. A saída é pegar 50, 100 nomes desses líderes, cara da banda e tudo mais, já que eles não têm nada pra dever, né? E dá pra brigada, tá resolvido, porque a brigada falou assim, não... Mas aí esses caras vão responder... por qualquer besteira que outros imaginaram. Mas eles já respondem. Esse é o problema. Não, mas eles já respondem. Extraoficialmente. Mas eles já respondem. Mas é que agora é isso aí que o Peixes falou, é certíssimo. Não tem a quem responsabilizar. Exatamente. Legalmente, ou tu é uma torcida organizada, ou tu é uma junção, que nem esse é um sucesso das torcidas de Grêmio e Inter. Nesse caso, eu acho que é complicado, porque aí se o cara vai lá e cadastra, ele vai assumir qualquer merda que der. Ah. Ele vai estar assumindo. E não, mas aí tá, por exemplo, assim, ó, a gente já sabe quem são os líderes. Né, na geral do Grêmio, o alemão é o líder. Na popular do Inter, na guarda popular, é o Hierro. As reuniões com a brigada são com os dois. Não, eles participam. Bem, assim, eles já são de alguma forma. É só Grêmio e Inter tem imagens lá dentro pra saber quem fez o problema, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, entendeu? É que assim não vão liberar uma coisa que é bonita no estádio, que são que é a banda deles, das duas torcidas e as faixas. E, né? hoje no Grêmio, a geral pode estar sem banda e sem faixa. Lamentável. Porque até agora deve estar se falando lá no Olímpico, deve estar se discutindo junto com a polícia, uma possível saída, mas a informação que eu tenho é que até o meio da tarde não se tinha nenhum tipo de acordo. Como é que é em outros países? Não ia rolar. Argentina. Não, na Argentina é um problema seríssimo. A Argentina é uma várzea. A Argentina é uma máfia. Hoje, é uma máfia. As torcidas são máfias. Quase 250 mil pessoas morreram no entorno do estádio de alguns anos pra cá. Tá na zero hora de hoje. Não é mil, cara. É 250 pessoas. Não, 250 pessoas. Eu falei mil, né? Não, falei 250 pessoas. Meu Deus. Ou seja, é muita gente, né? É muita gente. Pô, boa sorte então pra galera aí das torcidas organizadas e tem que entrar num acordo com a brigada militar aí, né? Ou não organizadas, ou não organizadas, enfim. É. Mas não desorganizadas. É isso aí. Tá, doutor Alceu, era isso? Na Libertadores da Europa, o Manchester City, o Manchester, né? Ganhou do Schalke, 2-0. Na casa do Schalke. Em Gelsenkirchen. E o estádio lotado, torcida fazendo uma baita festa. O Manchester dominou o jogo, fez 20 finalizações de dentro da área. Jogo de ida, né? A volta vai ser uns 8-0. O Falcão tenta implantar no Inter o esquema tático do Manchester. Pô, mas o material humano que o Manchester tem é um negócio fora de série, né, cara? Tem um jogador ali, aquele Thiarito lá, como é que é o nome daquele cara? É o mexicano. Muito rápido, cara, muito bom. Segundo o Felipe Feijó, aqui nosso ouvinte do Pretinho Básico, estão pro jogo de hoje liberados os trapos e a banda da geral do Grêmio. Então conseguiram liberar agora no final de tarde. Sensacional. Rapidamente, uma de advogado aqui, ó. Quando Eduardo, um belo e promissor, jovem advogado, descobriu que herdaria uma fortuna quando seu pai morresse, devido a uma doença terminal, decidiu que era então uma boa hora para encontrar uma mulher que fosse sua companheira para a então vida fácil que se avizinhava. Assim, numa determinada noite, Eduardo foi até o espaço OAB, que é o bar da ordem, onde conheceu uma advogada, a mais bonita advogada que já havia visto em toda a sua vida de advogado. Como era o nome dela? É irrelevante. É relevante. É morena ou loira? É irrelevante. Acho que o nome dela era Kátia. Loira. Nome de advogada é Renata. Kátia. Pois então, Renata. Sua extraordinária beleza, o porte elegante, o corpo curvilíneo, a inteligência, a maneira de falar, os trejeitos, o charme da advogada, deixaram-no sem respiração. E logo então ele proferiu a frase que definiria sua sentença. Disse o Adeva: bem, eu posso parecer um advogado comum, mas dentro de 2 ou 3 meses meu pai vai morrer e eu vou herdar 25 milhões de euros. Nossa senhora! Impressionada, a bela advogadinha foi para casa com um advogado naquela noite. Ah, é assim mesmo. 3 dias depois, tornou-se sua madrasta. Tocar pro Bebeto. É briga de gigante. É só tocar pro Bebeto. Era no caso. Tá a fim de... Mandou aqui o Marcelo Vieira. Obrigado, Marcelo, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Tá a fim de faturar R$1.500 em compras? Para, louco. Sim! Só se for agora. R$1.500 em compras. Segue o Twitter da Damilair e dá um RT na frase "Eu quero um banho de loja da Damilair" no valor de R$1.500. Só isso. E aí vai concorrer ao vale compra de R$1.500 Tem que tirar uma foto. Damilair. Não tem que tirar foto. Né? Todos os que retuitarem estarão com chances de ganhar R$1.500. Ah, não posso acreditar nisso. Em compras da Damilair. Cara, tem uma coisa, desculpa, eu acho engraçado porque a gente tá falando de Twitter aí e tal. Eu acho engraçado no Twitter, porque essa brincadeira que se criou aqui no Pretinho Básico, nessa questão de 1, 2, 3, tu é gay que eu sei. É uma brincadeira. Deixa eu te dizer, não é brincadeira. Não é brincadeira? É sério. Vocês falam sério mesmo? Uhum. Sabe, o Potter não é corcunda? É. Eu não sou albino? É. O KG não é velho? É. Tu é gay! 1, 2, 3, tu é gay! Mas enfim, daí o Lucas Estevão bota aqui no meu Twitter, ele bota aqui, mas é uma bichona esse feto. E aí é o seguinte, por quê, cara? Não sei porquê, mas daí eu vou ver a foto do Lucas Estevão. Ele sem camisa. Tá o Lucas Estevão de camiseta, bermuda, xadrez, de mão no bolso, descendo um morro. Lucas Estevão! Isso foi uma cantada, velho? Não, cara, peraí, velho. E outra, vocês que ficam me chamando de viado, de gay, de bicha no programa, qual seria o programa, o problema se eu fosse realmente gay, viado? Mas é um elogio. Betânia, qual é o problema? Que tu tem a ver com a minha vida, Betânia? Não tem problema nenhum. Viu só? Até gosto. Então. Tem os papéis. Tem uma poesia de amor aí, Betânia. Daqui a pouquinho, Betânia. Vamos dar uma rodadinha aí. Vamos ver quem tem uma curtinha, uma piada. Piada do Popote! Apoio! Absorvente São Francisco! Cuide do velho Chico! E aí o homem liga o telefone, quando atende, pergunta. O velho Chico, pena que eles não são do tempo, não entenderam, né? Quando a mulher tá de Chico, ela tá menstruada. Ah, espada, não sabia. Eu entendi, mas eu pensei que ia falar uma bagaceirice e não falei. Alô, querido, o que você acha de eu levar uns amigos pra jantar em casa essa noite? Acho ótimo, meu amor. Ficarei felicíssima se os trouxer. Desculpa, acho que eu liguei pro número errado. Casa? Vai lá e casa, dá uma casadinha. E tu aí, Piangers, que tem rápido? Grupo de amigos jogando xadrez, para um bêbado atrás, fica olhando, eles jogam uma hora, duas horas, três horas de jogo, e o bêbado olhando, até que uns vira pro bêbado e fala: ô, amigão, você tá olhando a gente jogar, é mais de 5 horas já, pô, vem jogar também. E o bêbado: xadrez? Não tenho paciência pra essa coisa. É demais jogar xadrez. Todo mundo joga xadrez. Joga xadrez, Davi? Isso é bom. Eu jogo xadrez. A minha filha de 6 anos joga, me deu um baile. Comprei um jogo novo de xadrez. É mesmo? Comprei lá em Ribeira. Pô, qual é o material que as peças são feitas? É de madeira. Madeira. Um jogo bonito. É xadrez, legal, coisa, né? Que eu mais gosto de fazer é comer a rainha. Porque o Bernardo acabou com o meu jogo de xadrez, né? Putz, tem isso, criança faz isso, né? Ele adorava xadrez. Eu jogo e os peão me comem tudo. Isso, gaúcho. Peão te come? Peão me comendo. Diz que no Vaticano o bispo come. Não, olha, Luciano Potter, o RG dele para possível. Vou pegar meu queijo aqui. Tá na hora de chamar a querida Betânia para fazer aqui o momento Salmos. Vamos até 7h30. 7h30. Só pra internet, Ó, eu vou. Vamos, Davi. Eu vou. KG? Não, eu tenho um compromisso agora. É uma reuniãozinha, talvez seja importante pra tua carreira. Não, mas é uma reuniãozinha que eu tenho, cara. KG fica. É uma reuniãozinha da firma. Da firma. KG fica. Ai, que beleza. Vamos ver, Betânia. Amor, não é se envolver com a pessoa perfeita, aquela dos nossos sonhos. Não existem príncipes nem princesas. Que bonito isso. Encare a outra pessoa de forma sincera e real, exaltando as qualidades. Isso é muito, eu gosto de improvisar. Eu gosto de ver a vida e olhar. Na boa, Betânia, só um pouquinho, deixa eu te falar. Eu tenho um medo, cara, quando tu olha com essa cara pra nós. Na boa, bicho. De improvisar? É. Eu também tenho medo. Eu acho que tu recebe uma entidade nesse momento. Fico meio louco. Encare a outra pessoa de forma sincera e real, exaltando suas qualidades, mas sabendo também de seus defeitos. O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforma no melhor que podemos ser. Isso é maravilhoso. Bom, baita frase! Baita frase! Baita prima! Momento legal. Acabou antes, agora improvisa, agora improvisa. Agora vai numa no improviso mesmo. Vai. Essa noite. Dá pra todo mundo participar? Eu vou passando a bola então. Tá. Essa noite eu vejo estrelas, eu vejo a lua, eu vejo tudo brilhar, Luciano. Rapidamente, uma informação aqui, o nosso querido Miguel Danino, da camisa 12 do Internacional, diz que acabam de liberar a bateria da geral pro jogo de hoje. Sim, foi o que a gente falou aqui. A gente falou isso? Falou, cara. Trapos e a banda. Desculpa. Trapos. Valeu, Miguel, obrigado. Bateria da Imperadores também já tá. Vai de novo. Dentro. Vai, Betânia! Eu vejo o sol, eu vejo a luz brilhar, eu vejo o Miguel. Vejo o sol! Da noite, Miguel. Eu vejo o Miguel, aquele rapaz charmoso. Tá, Betânia, acabou. Chega, terminou. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Não quer falar do Miguel? Boca, voltaremos Miguel, amanhã. Bicha, gay, viado. Miguel, maior. Boca, tu vai ter que comprar depois com o Miguel, essa aí te vira com eu ele. Gosto, homossexuais, homoafetivos. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência neste dia tão feliz pra nós aqui do Pretinho, onde descobrimos que a Atlântida deu de novo no Top of Mind do blog do Pretinho e nossos colegas aqui de Atlântida. Valeu, boa noite, até amanhã. Lugar de tricolor agora é no Olímpico. Foi!